Primavera, de Francisca Júlia. Esta gravação LibriVox está no domínio público, gravado por Ariane. Bem cedo, mal rompe o dia, já estão gorjeando as aves, os seus pipilos suaves em desusada alegria. Vasto o campo se descobre, ondula, se estende e perde, todo verde, da nova relva que o cobre. De toda a banda invadidos e cheios estão os ares, do perfume dos pomares e dos jardins florescidos. As aves eriça a pluma, varre os ares e os refresca. O sopro da brisa fresca, que tudo bem de perfume. A natureza se esmera em galas e enfeites novos. Rio e sol brotam renovos. É a risonha primavera, que bem cedo acorda os ninhos. As flores perfuma em folha, as árvores folha a folha, onde cantam os passarinhos. Fim do poema.